Prepare o teu escudo, porque chegou o instante da batalha. Acorde os teus filhos, sele o teu cavalo e não olhe para trás. Ao teu redor estarão todas as épocas de tua vida. Verá pessoas de várias nações voltando pelo mesmo caminho. E, entre elas, alguns revolucionários. O bosque cortado ao longo do caminho não servirá mais como esconderijo. É a tua vez de lutar, meu grande amigo. Cele e confirme os seus votos. Não fique quieto. Põe-te no caminho e prepare-se para enxergar o final. Arquitetura da revolução. altura da revolução. Arquitetura da revolução.